acredita. DJ mandando flow na rima, rima tudo. Graças ao Senhor é nós na fita. A rainha chegou, os loucos se ligou. Quem é já descolou e acredita. DJ mandando flow na rima, rima tudo. Graças ao Senhor é nós na fita. Nada acontece por acaso, o destino é crescer. Cai no quebra base dirigido por Deus. Tenho propósitos, vão ser meus. Conhecimento, deposito, planto e rego. Vai vingar no rasante, no trem. E mano também, de calmão ao Braz. No mal doideira, sempre atrás. De uma zoeira, eu e o Sandrão. Parando na estação, se divertindo, dos pela rindo. Entrei no gás, não pega mais. Foi um aprendizado pra ser o que eu sou. Está acostumado o que eu penso. Me lapidei, essa é a lei. Por isso, rapaz, vai no gás, não para mais. A real chegou, a real chegou, a real chegou, a real chegou. Fecha lindo com os irmãos, assim vou indo com a função. A real chegou, a real chegou, a real chegou, a real chegou. É nós que tá fazendo som, representa bem o dom. Tô de rasante, de calói. Sempre avante na vila ou no mói. Respeito é pra quem tem, adquira você também. Entre e saio em qualquer lugar. Firme como um raio, os moleques divulga. Na coletividade colam no escadão. Todos é igualdade, né não, Vandão. Os moleque é monte belo, é esse o selo. Tô no rolê com a família Itajuíbe. Favela toma conta de ponta a ponta. A rapa se identificou no movimento. Curtindo o pico, vão ter vários momentos. Tipo assim, sou louco, se produzo as ideias. Que corre na veia, não tô moscando. Tô de fininho, cuidado Zé Povinho. A real chegou, a real chegou, a real chegou, a real chegou. Fecha lindo com os irmãos, assim vou indo com a função. A real chegou, a real chegou, a real chegou, a real chegou. É nós que tá fazendo som, representa bem o dom. Chegou.